Bom dia, ouvintes da rádio. Sou Otávio Pitaluga. O que é o princípio servir para ser servido? É dando o que se recebe. Ao iniciar um relacionamento, pergunte-se que valor posso oferecer a essa pessoa em troca pelo valor que ela me oferece, ao invés do habitual raciocínio, o que eu ganho com isso? Perguntas melhores levam a resultados melhores. Por mais que precise, existe a tentação de pedir ou vender no primeiro encontro. O segredo é oferecer valor tangível e alguma forma de cortesia que motive a outra pessoa a ter uma experiência consigo dentro de sua área de conhecimento. O que é reciprocidade? Nos vemos amanhã. Forte abraço.